vai ser foda, não vai ser fácil sair. Você passa aqui e sai abastecido. Maconha e cocaína são fonte de renda pra nós. Mas não conhece o outro lado, a parte cavernosa, ruas, becos. O gueto é bem mais que droga. É melhor ter estômago forte, não vai passar mal. As cenas são marcantes, o que você nunca viu. Primeiro um rolê naquela quebra. Aí meu irmão, larga o seu carro aí, porque lá só dá pra chegar a pé, cê pode crer. Aqui o mês passado a chuva caiu forte. Eu vi barracos arrastados pela correnteza. A merda saindo das valas, se juntando ao lixo, correndo a solta pelas ruas, assim é que a praga vem. Tudo bem, alternativa é mesmo rezar. Os barracos não são difíceis de reconstruírem. Mas tábuas velhas, uma lona preta, tambor na porta e assim. Então, temos casa nova. Dormir no chão não é novidade, a gente se arruma. O exemplo tá aí, calçadas infestadas. Velhos alcoólatras com quase 100 anos de história. Rugas no rosto, mão calejada e sem conhecimento, sim. Alguns chorando por seus filhos, que são nada mais, nada menos que marginais formados. Esse é o preço pago, não tem adiantado. Anos e anos de luta, tá aí o resultado. É. A desgraça mora bem ao lado, surgem mais problemas. A pobreza nos atola, assistindo a gargalhadas. Estão todos vocês, a posição por aqui não é bem privilegiada. Vejam só, são muitas, são várias pessoas convivendo com a miséria, a fome e o desprezo. Usando por autodefesa, armas, forças e medo. Por muitas vezes vítima de nossos próprios erros. Mas sempre alerta, seus pais suspeitam. Nossa derrota é elite, sua vontade é ser rico. Gastando grana, dando sempre a vontade. Vestuário impecável, carro do ano. Mas aqui é assim, se não se é esperto morre. Uns se não roubam, não comem, outros se envolvem demais. A disputa é grandiosa pelo melhor ponto. Ver seu filho crescer livre, o maior conforto. Parque na brisa, expansão, recanto, não importa. A condição é sempre a mesma, pode crer, acredite. Disposição, dignidade, atitude é a que sobra. É, você cai na área errada. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora, sai fora. É, sai fora da periferia. Esse é o nosso lado, por policiais e marginais, ele é bem frequentado. Ouvi-se tiros, gritos, sirenes, camburões lotados, prostitutas, viciados, esse é o nosso retrato. Arma de grosso, calibre supera 10 oitão. Revolução vem de baixo, falo de educação. Que trará paz e vida longa para nossos irmãos. Andam armados, consomem, passam, se marginalizam, se adiantando, se atrasando. Virou vício, dança a EGS, nem cabeça, quem na pele sente. Parque Alvorada, Francol, o Marama só nascente. É sangue, tiro, caixão, convívio com a morte. Sobreviver aqui, viver a própria sorte. E a ideologia, aqui quem fala é Daniel Dos Faia. Face da periferia, em torno na fita. Todos juntos, pode crer. Aí, Playboy. Você trata todos bem aqui, mas lá fora o que diz? Ri da nossa miséria, nos humilha e despreza. Banca com carro novo, mais um homem na rota, tentando manter a postura de um cidadão da elite. Neguinho assim, aqui não vive muito, acredite. Roleta russa pra Playboy, 3 tentativas em 6. Não se arrepende, o que aperta o dedo o primeiro. Qualquer disparo é festa, nem pergunte o que eu fiz. É. Nossas crianças são mal afamadas, vivem sem orgulho, alguns só tem na lembrança. O Natal trancados numa cela podre, o dia todo pela feira, atrás de comida é mole. Não, não, você não tá nem aí. Talvez nem se lembre que exista vida por aqui. Necessitado vem como tantos outros, somente atrás de droga entra e sai com nojo. Seus pais nem se importam, eles fazem as leis. Nos seus pontos de vista, a cadeia é feita pra nós. Tem poderes, são fortes, filhos da puta, as reis. Escória de pilantra, sempre esquecem a favela. Gastam dinheiro à vontade por toda a cidade. Embriagado ao seu lado, as putas vão a sorrir. Eu observo tudo do meu lado, feio assim mesmo. O lar de muita gente, bem diferente é meu lugar. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora. Daqui a pouco eles vêm e dão em cima, querendo pegar drogas, armas pra ganhar dinheiro, atropelando qualquer coitado que vem na frente. Pra eles todos nós aqui somos marginais. Eles não pensam diferente, são igual seus pais. Enquanto eu estou gastando papo com você, quantos já não apanharam? Quanta droga não levaram? Sustentados por nós, fazem a baderna. Com dono da bocada, a dívida é certa. O moleque colinha, o noiado como prova da eficiência deles ao combate das drogas. Apesar disso, vivo bem com dignidade. O seu sistema, sua mídia, pose não faz falta. O nosso povo é humilde, aprende a viver. Você tem grana, é nova, então volte pra lá. Ha, mas tome cuidado, seu sistema é que transforma. Gente boa em marginal, não caia em contradição. Ou vai sentir na pele o que viu e o que falei. E pode até não suportar. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora da periferia. Sai fora, sai fora, sai fora. É, sai fora da periferia. Aí prego, sai fora. O entorno tá bem melhor assim. Aqui ninguém precisa de você pra sobreviver. E a ideologia? Oh, olho pra essa cara de bodinha, minha raiva cresce. Chega, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Lá que tu leva é bala, sai fora. Chega, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora.